Então, 3170, chame a torre 198, decimal 95. Salvador, o TAM 3520, após o ETAP, pode manter velocidade para o localizador? Pois é. Torre Salvador, TAM 3170, final ILS X-Ray, baixado e travado. 70, tem livre pouso, pistão no zero, vento no 20 graus com 09 nós, altímetro padrão no 0 no 3. Livre pouso no 0, no 0 no 3, TAM 3170. Zero no solo 27, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Alfa Juliette 06. Taxi aprovado via Alfa Juliette 06. ground Aero Portugal 024 understand 11 request push to start. Aero Portugal 024 gate 11 clear to start up and push, come ready for taxi. With 4 push to start, call you ready for taxi, Aero Portugal 024. Trolliotran 3520, 5 milhas para Duna, está autorizado ele é? Autorizado. Estabilizado LR 733520. Então 3520, chame a torre 198, decimal 95. 1895. Torre Salvador, boa. Bom dia, o TAN 3520, uma milha do Índia Serra. 520, altímetro padrão no 0 no 3, está baixado e travado? Afirmativo, baixado e travado, 3520. Tem livre pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, com 09 nós, TAN 3520. Autorizado pouso, 10, 3520. Boa noite, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste no 0 no 3. 0 no 3, 2000, na mar. Pode. Aero Portugal 024, request taxi. Aero Portugal 024, clear taxi Vapor 1, India, Holding point runway 10, tower 11, ATIS 295, altimeter 1013. Altimeter 1013, taxiway April 1, India, on the holding point runway 10, tower 11, ATIS 295, airspeed 1024. Solo 35 à direita, 219, solo, boa noite. 219, 3520. Solo, bom dia, o 3520 da Tange, Crona. 520, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette pro 03, 3520. Midnight Air Portugal 024, ready for departure. Moving up 024, clear to line up and to take off on 10. The wind is 120 degrees with 09 knots. Clear for line up and take off on 10, Air Portugal 024. To 4 upon 842, call 120 decimal 8 for departure. Have a good trip and good day. 120 decimal 8, that's all 024, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Blue departure, voador inter Portugal 024. Inter Portugal 024, radio contact, ground level 370. Ground level 370, Portugal 024. Noite no meio, autorizado de IDS, reporte estabilizado. Liberty 3, noite no meio. Portugal 024, any direct route for us? Confirmo. Any direct route, we would appreciate that, Portugal 024. Direct Natal? Natal. Standing by. Em Portugal, 024, Racing Center, clear fly direct to Intel. Direct Intel, Portugal 024, muito obrigado. Meia, chama a torre 198 desse modo 95. 895, boa noite, também. Salvador, gol 18 no meio. A passar externo, baixar pra lá. Mal 85. 16850, Portugal 024. Muito obrigado, até a próxima. Certo. Eu posso no zero, o 18 no meio. Eu vi 13. meia no solo 51, à direita na Fox, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 129, boa noite. Boa noite também. Alfa Gillette, portão 05. Alfa Gillette, portão 18, 16. solo Salvador, bom dia, o TAN 3520, tem informação Delta, autorização Aracaju. 3520, bom dia, autorizando Aracaju, 190, Geraldo 10, curva esquerda, Pucajamo, controle 208, aciona 5113. TAN 3520, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Conforme balanço posto, decola da 190 com curva à esquerda na Puca, transição Jamo. Aciona 5113 no transponder e o controle operando em 120, decimal 8. Está correto, chama o pushback, chamarei.